Apocalipse de Jesus para de oração. Estou terminando a leitura da circular das duas espadas. Depois eu quero ver se alguém se lembra aí, inclusive citando as passagens do Evangelho, porque esta circular tem esse título, das duas espadas. Estou aqui no item 16. Eu destaquei uma coisa incrível, é que o irmão Zaru nunca se atreveu a marcar datas. Ele mesmo considerava que os que marcam datas quanto ao texto profético bíblico arriscam-se muito, porque põe em perigo a própria fé. E muitas pessoas têm que ter no mundo. No trechinho final ele diz assim: aí fica, portanto, é um trecho da mensagem de Jesus para os sobreviventes, que eu coloquei na circular, a volta gloriosa do Cristo de Deus, 21ª chave bíblica da volta triunfal, na mensagem de Jesus para os sobreviventes. Termina assim o trecho. Aí fica, portanto, o nosso alerta às ovelhas do rebanho único. Quando se formar o bloco das 10 nações, que correspondem aos 10 dedos dos pés da estátua, sob o comando do anticristo, então fiquem tranquilos e confiantes na palavra do Cristo Jesus. Ele disse que ninguém saberia o dia e a hora de sua volta, nem o Filho, só o Pai. Mas aos seus eleitos deixa este sinal particularíssimo: quando se amalgamarem aquelas 10 nações, a partir desse momento exato, saberão os legionários de Deus que Jesus estará entre nós 7 anos depois. Agora vamos, eu continuo agora com a minha palavra. Item 16. Meus veneráveis irmãos, não podemos confundir o calendário humano com o calendário divino. Um calendário humano tem erros. Dionísio Exíguos, ao estabelecer-se o novo calendário para substituir o de César, Júlio César, o calendário gregoriano, também enganou-se. Um erro, se não me engano, de 6 anos, por aí. Será que o calendário divino tem que se firmar sobre o erro? O erro é um terremoto. Nós temos é que entrar no tempo de Deus, no dia do Senhor, no espaço de Deus, para nos integrarmos no tempo e no espaço de profecia. Porque para o homem, o tempo passa, o tempo flui, dia, noite, madrugada, manhã, tarde, passado, presente, futuro. Mas para Deus não, o tempo é o presente eterno, é como o presente histórico da literatura. A gente fala de coisas passadas e futuras usando o presente. Fica bonito quando se sabe escrever. Meus veneráveis irmãos, sabeis que estes anos serão desafiantes e por isso marcantes. Entretanto, o Armagedon não será o acontecimento mais importante, pois não o é no Apocalipse. O fato maior será a volta triunfal do Cristo de Deus para aqueles que o amam e o veneram. Não para quem faz cabo de guerra com Jesus, ou menoscaba Jesus, ou menospreza Jesus, quer ser mais que Jesus. É falar assim, amigo, que sabe o que vem lá adiante, aos que faltaram ao compromisso, Deus me livre. A lei é implacável para o nosso próprio bem, senão vira bagunça. O universo, você imaginou o universo abagunçado? Mas eu prossigo. Até lá, muito tereis que fazer, e tudo a seu tempo. Como naquela prece do saudoso fundador da Legião da Boa Vontade, que tem início com a oração do Pai Nosso, deixada pelo Mestre Jesus. Aquele amigo que constantemente testa a nossa fé realizante nos temporais da vida, temporais que ele aplaca. Toda vez que não negamos a nossa fidelidade ao seu divino ideal, aí ele vem e aplaca as tempestades, mesmo nas questões mais difíceis. Eu vou fazer essa prece que o irmão Zaru deixou. A gravação é péssima, então eu vou fazer. Eu peço, por favor, aqui o melhor do som do microfone. Mas eu quero o coral cantando essa maravilha, não é? O Todo-Poderoso Deus, é do Apocalipse. O Todo-Poderoso Deus. Não é um Deus que foi aprender, como está aqui na página 144 do livro de Daniel Montalvão. Ele diz aqui, na Espanha ainda se acreditava, a pé juntos, que Deus aprendera a criar o mundo na Universidade de Toledo. Esse é do livro La Muerte y el Diablo, de Jenner, tomo 2, nota 391. Publicação de Barcelona, 1907, para quem quiser conferir. Esse livro aqui é uma preciosidade, eu vou mandar tirar xerox dele, não existe mais. Que a paz de Deus esteja com todos e vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça e de verdade. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos nos concentrar, porque essa prece é histórica e tem a ver muito com o PBV, por isso é que está no terceiro volume de O Brasil e o Apocalipse, e justamente na minha página, As Duas Espadas. Vamos lá. Disseste muito bem, Senhor. Chefe supremo deste planeta e do nosso Brasil. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Vai desaparecer a política dos apetites humanos que tanto vem desgraçando esta pátria e este povo. Eis que se aproxima a política divina, baseada em leis eternas que nunca falharam, não falham, não falharão, porque foram feitas pelo próprio Deus. E até mesmo Deus obedece a elas, dando exemplo de humildade. Vamos aplicar estas leis divinas na política para levantar o Brasil e eliminar o fantasma da fome, o fantasma da miséria que vem afligindo a população brasileira. É preciso preparar o Brasil para enfrentar os fatos profetizados, Jesus, no teu Evangelho e no teu Apocalipse. E estamos aqui, Divino Mestre, para cumprir o que tu quiseres e mais ninguém. Faze de nós teus instrumentos para a paz mundial. Não adianta combater efeitos. O que resolve é eliminar as causas desses efeitos. Por isso, não pode haver governo fora da verdade. Governar é ensinar a cada um a governar a si mesmo. Pode-se enganar todo o povo parte do tempo. Pode-se enganar parte do povo todo o tempo. Mas não se pode enganar todo o povo todo o tempo. Que veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Jesus, nosso Divino Mestre, disseste, Senhor, pedi e Deus vos dará. E nós pedimos o PBV para cumprir a política de Deus do Brasil para o mundo. É pretender muito? Não é não. Porque tu mesmo disseste, o que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Mas tu também, Divino Senhor, determinaste que devemos pedir ao Pai Celestial que mande trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os trabalhadores continuam poucos. Pedi, Deus vos dará. Deus não é indiferente nem à morte de um passarinho.